Você está ouvindo Rádio Fronteira, CYK 751, 1380 kHz. Rádio Fronteira, alegria que contagia. Presidente Prudente, Estado de São Paulo.